tem livre cruzamento pistão 0, pode prosseguir via hotel até o pátio militar, para estacionar livre frequência, boa noite. Decola 53, chama em controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 803, controle 1208, grato. Controle Salvador, boa noite. 803, saia da PUC. Joker 03, sobe nível 190, contato para o radar vigilante. Joker 03, subida para 190. Meia 259, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, alternando 3335, 35219. 3325. Ok, 3325, 5219. Centro 259? Positiva. Recife 1251, alternativa 13325. 2-1-3-3-2-5, boa. 0-6, puxa acionamento, 3-1-9-7. 3197, ele vira sonar, chame táxi, portão 06. Vai chamar. Recebeu. Comenta. É controle, só para confirmar para o 5219, essas frequências 1251 no 3325 eram para o 5219? Não, senhor. Só vai chamar um 260-1288. Ok, 12600, 268, 5219. O Joker 03 cruza 5500 pés. Joker 03, aqui. Controle Salvador, boa noite. Alô no 866, informação é 6. Ação de identificação no 866. Chegada a Mari, desse mantém o 050. Desce ao 050, perfil Mari, o 866. Salvador, JK03. Salvador, prossiga. A possibilidade de tentar a coordenação para 03 voar direto na Natal da presente. Qual seria por ideal? Guarde. JK03 autorizado direto Natal. 03 autorizado direto Natal, é só a 046. 046, né? Boa noite, Xana 6201 no posição 04, para o posicionamento. Boa noite, Xana 6201, aguarde. Aguardando, 6201. Fax com POB de UNO, 152, Campinas, 4 horas e 10, o plano 3, espere um pouquinho, 3197. Tensa 3197, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajuste no 013. Pátio 1, Índia, chama qual que é a frequência? 395? Afirmo, no 895. Obrigado. Na 6201, coordeno com a equipe de solo, que após passagem das 2 da TAM retaguarda, ele direciona a chame para o táxi. Ok, após então o TAM na retaguarda, inicia no 04, chamando para o táxi. Na 6201, obrigado. Informação em curso, Yankee, 1 minuto, cópia. Positivo, temos X-Ray no aguardo. Número 6, via separa 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final no 0. 2 mil pés, no 0 no 3, gol no 8, 66, autorizado a final para 1 no 0. Cono 099, copia. 099, sim. Cono 099, com fins aprovado nível 360, via Pesuluno 0 Bridge, a Pesuluno 6. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto, Motiva. Transponder 5504, controle Salvador 1208. 099, autorizado, com fins 360, via Pesuluno 10, Bridge, a Pesuluno 6. Decolagem de Pesuluno 0, fila da EL, final de direita, portal de direita, Motiva, e 504, transforma 208 na frente. Colo 099, cotejamento correto, chame pronto. 099. Oscar Lima, X-Ray, confirme estacionamento, pistas e decolagem. Oscar Lima X-Ray, porto seguro aprovado nível 180, via Golf 677. Decolada pista 17, perfil de saída da EL, Coral, curva direita, transponder 5073, controle Salvador 1208. Oscar Lima X-Ray, cotejamento correto, informação em curso Yankee, confirme PLB. Chegando no ponto de espera da pista, 10 pontos. 397, está livre alinhar e decolar da pista no 0, ventou no 20 graus com 0,5 nós, 1013 o altímetro. Alinha decola 1 no 0, só 3, 197. Canal Oscar Lima X-Ray, chame táxi. Decolo 06, controle 20, decimal 8, mal foi, boa noite. 208, boa noite, obrigado. Q08. 96, 1, 97, decolou na sua escuta. 31, 97, contato radar, César da Elfa do nível 360, vigilância. Da Elfa para o 360, pode voar da Elfa? Autorizado. Da Elfa. Tendência Sena 6201 no Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 013, bom voo. Obrigado, uma boa noite. No 013, espera 295, até lá na escuta, eu vou chamar 6201. Observador, bônus 099, para posicionamento, posição 9. Bônus 099, livre acionar, coordene com a equipe de escala devido a obras no setor e chame pronto para o táxi. Livre, coordenação do setor, chame para o táxi, no 099. Eu que é 08, copia. Ok 08, Natal, aprovado nível 190 via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva à esquerda. Transponder 5503, controle Salvador 1208. 866, altimetro 1013, abaixar a travada. Abaixou, travou. Livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós, voo 1866. Livre pouso, pistão no zero, boa noite, 66. JOK 08, cotejamento correto, livre acionamento no pátio militar, chame pronto para o táxi. Serra Lima, boa noite, número 2 para a Copa, aguarde. Voo 971, no copia. Voo 971 no Galeão, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, SMAP, DCT Lúvito, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, leia após direto Motiva. Transponder 5510, controle Salvador 1208. Gente, autorizado o de voo 360 para o Rio Galeão. Pêsulo 10. Snap direto do direto para a Lacena, conforme a rota. Decola 10, perfil da EL com curva direita. Depois, seta, após, boa direto, Motiva. Oeste responder. 5510 e o controle no 208, o gol no 971. Gol 971, cotejamento correto, chame pronto. Camará. Juliette Serra Lima, confirma estacionamento e pista de decolagem. Autorizado, está. Nível 085, decola da 197, curva direita, restrito 1000 pés no corredor Axé. Após Golf 677. Transponder 5420, controle Salvador 1208. 12545, alterno no 3365. 12545, alterno no 3365, já liga 3. Cega G, aguarde Costa, papá, Juliette Serra Lima. Serra Lima informa que não tem a Cega G no sistema, acionamento por conta em risco. Boa noite, 6201, pode ficar na próxima da detonagem. Pode chamar 201, ali mantém, capseiro no 0. Temos 191 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 8-6-6. Turno 895, ajuste 1-0-1-3. Bate 1 no Índio, torre 1895, 1-0-1-3. O Salvador, gol no 866, liberando o Fox Trash, boa noite. Gol no 866, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, gol. Canal 6201, o vento 120 graus com 08 nós, tem livre decolagem, pista no 01. Livre decolagem, Canal 6201. Controle, muito boa noite. Papapá, mais direto ao meu. Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, com 2 hotel deslocado 0195 no transponder. Agora na vertical da BR-324, segue na sua escuta 500GL. Vai acompanhar a BR-324 até a federação. A gente mantém as condições visuais mais da Tchonga. A gente já solicita a sala IS para retransmitir o seu plano. Descida. Jockey 08, ajuste no 0 no 4, agora confirme o POB. Jockey 08, ajuste no 0 no 4, reposte no ponto de espera da 8 da hotel. Ajustando a 209. Tá 3197, chama centro Recife, frequência 251, alterno 3325. 251-3325. É um bom feriado, obrigado, hein? Tem mais, bom. Obrigado. Boa noite, controle. A Xenema é 201, cruza no meio 310 na escuta, perfil da El. 201, contato radar, saída da El, só do nível de voo 360. 360 no perfil, Xenema é 201. na 6201 no voo Ileda. Ok, voo Ileda, chega na 6201. Foi Salvador, Bruno 099, na Índia, Montelão no 0, pronto, decolagem. Bruno 099, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, gol, Bruno 099. Controle é o mais direto, ao meu. Mais direto, ao meu, prossiga. Mais direto, ao meu. Solicita permanência a 1 no mil pés para sobrevoo. Está agora se aproximando de águas claras, a montanha vertical da BR, para evitar obstáculos aqui. Você vai ficar nessa posição? Vou manter ao longo da BR, na sua escuta permanente, só que vou manter 1 no mil pés autorizado. O 1168 autorizado a descida a 2 mil pés, o ajuste no 0-4. O 1-6, controle do 0-8. 14, é isso? Positivo. Obrigado. Confirmo, Oscar Lima, que foi 1208. Firmo, decolou do 1-6, acho que nem é que foi. 208, Oscar Lima, X-Ray. Controle Salvador, Papatango, Oscar Lima, X-Ray. Oscar Lima, X-Ray, sobe para o nível 180, contato radar vigilância. Para 180, está livre da restrição? Que restrição? De 80 a 20 milhas. Desconheço. Só 28? 1-1, desce, mantém 4.010, o ajuste no 0-4. Controle, o Oscar Lima X-Ray. Prossiga. Está ciente subindo para 180. Afirmo. Estrutura 0, cruzamento da 1-0, prosseguir via Delta, Alfa e reportante do Gilete. No 68 atualizada final no 0. Ok, para autorizado final do ILS da 10, voo no 68. Firmo. Infelizmente, eu aguardo uma autorização do controle psicológico. Gilete, Serra Lima, na escuta? Pronto, cobra. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 080. Decola pistão na 7, curva direita, cumpre perfil coral, para seguir via Golfo 677. Aciona o transponder 0260, controle 120, direção 80. Mas correto, então, por gentileza, para obter autonomia. Autonomia 201 no Chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa 133.25. Ok, 125 ONU Recife, alternada 3325. Obrigado, uma boa noite, Oxenero 6209. Ano 8, decimal 95, ajuste na 0 no 4. Oscar Lima, X-Ray. Oscar Lima, boa noite, livre acionamento, volta no táxi. Táxi, a pau para ingresso no 7, Juliette, Oscar Lima. 099, decolada 20, controle 20, décima 8. 208, quando 099. Vindo na Dael, cruzando 1600. 1099, contato radar, serviço de vigilância, sobre o nível de voo 360. 360, 1099. Né? 99, está autorizado voa Leda. Certo, Leda, 1099. Além da cola, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 04 mesh. Uno 68 está uma milha de duna com a pista livre. 7, Uno 68, complete a aproximação, chame torre, Uno 18, 9. 296, até a decola. Para informação, mais direção 6979, já livrou a aproximação de duna. Segue agora nesse ponto a 807. Gente, mais já te arrumando. Uno 168, boa noite, continua a aproximação, reporte externo 3 Chicago. Ok, quiseram assistir. Juliette A Lima, linda cola, pista no 7, sem parada, vento 1 no 0 grau, 05 nós. Ele tá a 6 milhas e meia, porém tem que decolar antes da passar o externo aqui, okay? Segundo o regulamento. Juliette A Lima, tem condições? Decolados 2-4, controle 2-0-2-8. Confia na mensagem? Joker decolou os 2-4, controle 2-0-2-8. Joker 08, controle 1-2-0-2-8. O Juliette Serra Lima, decolados 2-4, controle 2-0-2-8. Muito bem, o Juliette Serra Lima, 1-2-0-2-8, muito obrigado pelo serviço. O gol 1-1-6-8 passou externo, está embaixo, está lá. Bono 168, vento 1 no 0 grau, 059, autorizado pouso, pista no 0. Teve pouso na 10, boa na hora não. 908, a saída Fuca, contato radar, sobe manter o nível de voo 190, vigilância. Joker 08, saída Fuca. Salvador, muito boa noite, papapá, Juliette Serra Lima. Juliette Serra Lima, contato radar na decolagem, a saída Coral, sobe manter o 080, vigilância. 7080, Juliette Serra Lima. Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray na escuta. Potente cash. Negativo. Sente. Controle mais direto ao meu, seguindo do acesso norte agora para o Ferribolt. Sente mais chat ao meu, entendo que você vai prosseguir para o litoral. Afirmo. Sente. Salvador, gol da nave 71, gate 1, pushback acionamento. Guarde. Ok. Coordenação, reportar ataque do nave 71. Salvador, Salvador, voo local, nome PES, decola 97, coordenação na curva 14, circuito 97 para ataque remetido. Iniciar na 0171, controle, desconsidero o controle. No 168, solo as 266, solo 219. 219, gol, Firma, 0171, torre agora 1 noite decimal 95, ajuste no 0 no 4, fim de November Alpha. Alô Salvador, vou 1168, boa noite, 1168, táxi autorizado via Alpha e reportante da Juliette. Alpha, reportante da Juliette, 1168. Siga descida 2000 pés, Joker 1-1, reporte na final da pista no 0. Joker 1-1, liga 4000 para 2000 pés, estou preparado. Para o 99, chama Centro Recife, frequência 1251, altera 1-3325 para instruções. Boa noite, papatando mais, papapá, seguinte na informação, Yankee, cruzo 270, descendo até o 150. Mike, papapá, sua identificação, chegada a Mari, desse mantém 050. 050, seu identificação, na chegada a Mari, Mike, papapá. Você aponta para o ingresso no 7, Inê, ou é 9? Vai mais cego olhar a liberação, não é o... Mike Juliette Romeu irá manter 500 pés. Gente, mantenha 500 pés, reposte Paripe, a tráfego em aproximação para a pista 90. O Salvador, gol no 9, você tirou para o táxi. 148 a bordo. 3 horas e 50, autonomia alterna, Campinas. Direita via Índio, ponto de espera, torre na noite, decimal 95, ajuste na 094, bom voo. Na 971. Direita Índia, torre 1895, obrigado, até a próxima. Deixame centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Salvador, boa noite. Gol 971, ponto espera 1-0. 971, além decola, pista no 0, 25 graus, 05 nós. Sente ali, decola 1-0, gol 971. Confirma o controle? Jogo no ONU, full ILS. Gente, complete sinal de procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Jogo no ONU, chamar a torre 118, decimal 95. Salvador, o Joker 1-1 é estabilizado no ILS. 1-1, continua a aproximação e chamar a pista ali. Joker 1-1. Gente, Delta Lima Mike, pronto, copia. Autorizado Vitória, Serra Brava, Vitor Tango, nível de voo 380, decola pistão 90, curva direita, pois. Corrigindo, decola 97, curva direita. Cumpre o perfil da Eulia da pós-voo IPDEV, onde intercepta pós-voo 44 e prossegue conforme a rota. Aciona o transponder 5506, controle 120, decima 80. 08, chamará Centro Recife 125, decimal 45, alterna 133, decimal 65. Jota Lima Mike, confirma por gentileza pra ver? Oi, 08, uma boa noite, com 1971. Bom. Oi, boa noite, com 1971. Com 1971, boa noite, contato radar, submantenha 360, saída da EL. 360, saída da EL, com 1971. 1-1-0 graus, confirmando o vento 1-1-0 graus, 0-6 nós, Joker 1-1. Joker 1-1. Salvador, boa noite, Papão Romeu, Delta Lima Mike, 5-4, para acionamento. Delta Lima Mike, livre acionar, confirmando. posicionamento é a porta contato, já abriu uma live. Papatango Mike, papapapá, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final do procedimento TLS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil, reportarei estabilizado no ILS X-Ray da 1-0 Mike, papapapá. Boa noite, é o TAM 3662, Transcele, Estado do Lula. TAM 3662, boa noite, acendo identificação, chegada Mari. Desça para nível de voo 050, ajuste 1094. Ajustado 1094. Cancelando no 1DA, visual prossegue. Profissional 1DA, visual prossegue. Sente. Senhor Alfa, autorizado a colapso no 721 no 0 grau 069. Decolagem de 90 graus. Joker 1-1, solo aos 39, autorizado backtrack, reporta pista livre no hotel. Renover Alpha, decolado aos 39, circuito padrão, 917, curva pela esquerda, reporta final. Presente, curva esquerda, circuito padrão, reportará girando base de 197, 29 grau. Tono 971, na guarda de coordenação. Obrigado. Mike papapá, já interceptando o localizador, já tem a pista no visual. Papatango Mike, papapapá, confere o final do procedimento TLS X-Ray, chame torre 1-8, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite, Tom. No Renal foi agilizado o cruzamento do campo para o setor norte. Autorizado, cruzamento do campo, vai para o setor norte, de 9 graus. Oi, Salvador, boa noite, Papão Romeu de Alto Lima Mike. Papão Lima Mike, boa noite, livre táxi, a porta para a ingresso no Sérgio. Livre táxi, Papão Lima Mike, a porta para a ingresso no Sérgio. Salvador, boa noite, Papatango Mike, papapapá. Papatango Mike, papapá, boa noite, confirma a intenção do pouso no zero. Negativo, tá completamente low, cancela da presente e vai para a final da 17. Excelente, o Indiano Alpha mantém o setor nordeste do campo sem interferir com a final da 10, aguarda instruções. Vai manter o setor nordeste do campo sem interferir com a final 10, Indiano Rebel. Confirmando sem interferir com a final 7, ok? Indiano Alpha. Ciente, avisou o contrato, ficou na final 10 para pouso na 17, Indiano Rebel. O Mike Lavá, autorizado base pela direita do 17, a porta final, com o trem checado. Livre a base pela direita do 17, informa aí na final, baixar e travado, Mike, papapapá. Mike, por favor, após o pouso, está em contato? Aero está. Sim. Confirma? Torre Salvador, Papai Romeu de Alta de Mamãe, mantendo ponto zero da 17. Delta Lima Mike, a gente mantém a posição agora, né? Gol no 971 no chão centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325 com Recife, gol no 971, obrigado, uma boa noite, bom feriado. Grato, igualmente, bom voo. Grato. 7, Mike, papapapá. Da presente autoriza reingresso na perna do vento no 7, já avisou o aeronave na curta final no 7. Autorizado ingresso perto do vento no 7, no aeronave, forma da aeronave para alinhar para a decolagem no 7. E porta proteger a base no aeronave. Ciente, autorizado reingresso na perna do vento 17, sentido tráfego para decolagem em Indiano Lebrão. Reportará girando base. Delta Lima Mike, autorizado alinhar e manter no 7, a porta pronta. Solo 4-4, livre backtrack, reporta pista no 7 livre. Livre backtrack, reportarei de volta pista mais papa. Mike, vento 1 no 0 grau 069, autorizado a colapso no 7. E o India November Alpha está girando base 3 milhas no 7. India November Alpha, ciente a porta final no 7. final 1-7, aguarda novas instruções aí de Nova Verão. São 3858, boa noite. Chegada Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste no 094. Não, mais. Cidade de TAP, São 3858. Controle Salvador, boa noite. Papa Romeu Delta Lima Mike. Decolou na Dael. Papá Romeu Delta Lima Mike, contato radar, sobe e mantenha 380, sai da Dael. Sobe e mantenha 380, sai da Dael, Delta Lima Mike. Papá Juliette Serra Lima, serviço radar terminado, 58 milhas sudoeste do BOR Salvador, mantenha o nível de voo 085, chame Delta, frequência 120.1. Dia 90. Isso. São 3662, desça para 2000 pés, ajuste no 094. Autorizado final do procedimento em LSX e responsabilizado. Descendo para 2000 pés, 1014, autorizado F3, câmara cabeçada 3662, informa o tráfego próximo à Duna, mantendo 500 pés, opção 44, não irá interferir na sua aproximação. Sim, 3662. Alfa, tocou em 248, circuito padrão pela esquerda é ponto final, 7. Maduna, vai mantendo 500 pés na esquerda. Gente, informa o tráfego para aproximação na 190, Airbus 320, mantenha-se em condições visuais 500 pés. estabilizou na final visual TAN 3662. TAN 3662, completo final do procedimento LS Exploration e torre 118.95. C995, graças, uma boa noite. Bom curso. Graças. Girando base para a final da 117, Windows November. TAN 3662, confirma?